Um feliz sábado a todos. Maravilhoso estar aqui conhecendo mais um pedacinho da família de Deus. O título da mensagem que eu trouxe para vocês hoje diz assim: nenhuma condenação há. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 1. E alguns de vocês devem saber que o termo Bíblia pode ser traduzido como biblioteca. E é justamente isso que a Bíblia é, né? Uma coleção de vários livros. E não seria exagero dizer que o livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, é um dos livros mais importantes da história da humanidade. Simplesmente isso. Se diz que jamais houve um reavivamento na igreja cristã que não incluísse o estudo da carta aos Romanos. Um texto maravilhoso. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta manhã de sábado, Pai. Fala ao nosso coração com o poder do Espírito Santo e nos salva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Talvez o verso 1 do capítulo 8 da carta aos Romanos seja um dos versos mais famosos dessa carta. E a Bíblia diz assim: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Como é gostoso saber que não existe condenação para quem está em Cristo. Só que, para você entender esse verso, você precisa entender muitos outros versos da carta aos Romanos. Não basta você abrir a Bíblia nesse texto, não tem condenação, e simplesmente entender isso sem entender outras coisas dentro da própria carta. E hoje eu separei muitos versos da carta aos Romanos para a gente ler juntos e para a gente pensar. Agora, volta um pouquinho aí na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 9. Esse verso 9 do capítulo 3 é um dos clímax da carta aos Romanos. Paulo está desenvolvendo desde o começo da carta a ideia de que os seres humanos são pecadores. E no verso 9 do capítulo 3, Paulo vai fazer um resumo dessa ideia, comparando gentios e judeus. E Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Esse é o ponto de partida para aquilo que a gente vai ler no capítulo 8, verso 1. A mensagem de que nós não seremos condenados se estivermos em Cristo, ela é muito importante, muito linda. Por quê? Porque todos nós merecemos condenação, porque nós somos pecadores. E Paulo não faz exceção. Todos somos pecadores, menos o pastor Ezequiel da Rádio Novo Tempo. Já pensou se ele tivesse colocado essa exceção lá? Eu poderia me colocar diante de vocês como um não pecador. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não há homem que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Então, o ponto de partida é o pecado. E, de fato, Paulo nos ensina a universalidade do pecado. Próprio capítulo 3, dá uma olhadinha no verso 23. Um dos textos famosos também da carta aos Romanos. Pois alguns pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é alguns pecaram. Capítulo 5, verso 12. E esse verso é o centro da controvérsia a respeito do pecado, especialmente da ideia do pecado original. E ali Paulo diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia é muito clara ao afirmar: se você é ser humano da família de Adão, você é um pecador. Você tem as suas culpas, você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades espirituais, você tem as suas transgressões. E isso é verdade a respeito de todos. Agora, se nós merecemos ser condenados, como evitar a condenação, que é justa? Como é que eu vou evitar essa condenação? Capítulo 3 de Romanos, a continuação daquele verso 23 que diz que todos pecaram. No verso 24, Paulo diz algo maravilhoso, e ele diz assim: esses todos que pecaram e carecem da glória de Deus são justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe por que que você pode evitar a condenação? Sabe por que que você pode não ser condenado, merecendo a condenação? Porque Jesus Cristo fez uma coisa por você, e essa coisa se chama redenção. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, Ele, que nunca mentiu, carregou o fardo e o peso de toda mentira. Ele, que nunca teve problemas com imoralidade sexual, carregou sobre a cruz todo o pecado sexual dos seres humanos. Ele, que nunca transgrediu o sábado, carregou o preço de toda a transgressão do sábado que os seres humanos realizaram na sua história. E agora vocês começam a entender quão importante é a cruz de Jesus Cristo. Ela é a cruz que divide a história do mundo, e ela é a cruz que divide a tua história. Porque através do que Jesus fez, você pode ser justificado pela graça de Deus. E é assim que você evita a condenação. Capítulo 5 de Romanos, no verso 1, vai falar qual que é o fruto dessa justificação. O que é que a gente experimenta com Deus quando a gente crê em Jesus e somos justificados? E Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que poderíamos nos sentir as piores pessoas do mundo, por causa das nossas mentiras, vaidades, orgulhos, fofocas, maldades e pecados, nós poderíamos nos sentir as piores pessoas do mundo, não é verdade? E ficarmos nos lamentando, e olhando para o espelho e dizendo assim: tu é um pecador, pastor Ezequiel, tu não merece o céu, tu não merece a vida, você não merece nada. E de fato é verdade. Mas quando eu entendo quem Jesus é, quando eu entendo o amor que Ele tem por mim, e quando eu aceito, eu tenho paz com Deus. Isso é maravilhoso. E ter paz com Deus é algo lindo. Agora, quem tem paz com Deus ainda peca? Quem ainda peca tem paz com Deus? Dá uma olhadinha no verso 8 do capítulo 5. E aqui a gente vai começar a dar um nó na mente de vocês. E a Bíblia diz algo complicadinho, não é verdade? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitas pessoas gostariam de simplificar a vida cristã e dizer o seguinte: todos pecaram, mas aí você aceita Jesus e para de pecar, daí você é salvo. Quem não parou de pecar, vai para o inferno. Seria muito simples, né? Para você dividir quem está salvo e quem está perdido. Quem ainda peca, está perdido, não tem solução. Quem parou de pecar e não peca mais, está salvo. Mas não é essa a conclusão que a palavra de Deus nos dá. Deus prova que Ele nos ama com amor eterno, infinito, maravilhoso. Através do quê? Do fato de que Jesus morreu por nós, por mim, por você. E quem somos nós, eu e você? Pecadores, ainda pecadores. E Paulo se inclui no grupo. Morreu por nós e nós, eu e vocês, e eu e os cristãos, e o pastor Ezequiel e a igreja de Alvorada, somos ainda pecadores. Entretanto, essa mensagem de que nós ainda somos pecadores, ela é uma mensagem complicada na carta aos Romanos, especialmente por causa de dois capítulos que antecedem o capítulo 8, por causa do capítulo 6 e do capítulo 7. Vai lá para Romanos capítulo 6. E agora nós vamos entender uma coisa difícil de entender. Mas pela graça de Jesus Cristo, você vai sair daqui essa manhã mais preparado para entender quem você é, quem Deus é, e para encontrar Jesus Cristo como aquele que te salva de toda condenação. Então, vamos lá para Romanos capítulo 6. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro, mas eu sei que vai cansar vocês e vai gastar um pouquinho do nosso tempo. Então vamos picotar os versos. Versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Versos 11 e 12. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 15. E daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Verso 18. E uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. E o verso 22, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Paulo apresenta a vitória contra o pecado como algo que já foi realizado e que já é desfrutado na vida dos crentes que foram batizados. Se você ler o capítulo inteiro de Romanos, capítulo 6, se você ler o capítulo todo, você vai ver que Paulo diz, nós que fomos batizados na sua morte, para andar em novidade de vida. E aí ele fala tudo isso que a gente leu. Então, nós não devemos viver no pecado. Ah, nós estamos debaixo da graça, então vamos pecar à vontade. Ele diz, de jeito nenhum. Nós fomos libertados do pecado, nós fomos feitos servos de Deus, e nós não somos mais escravos do pecado. Tudo isso muito bom, tudo isso é muito bonito, tudo isso é verdade, só que nós encontramos um problema sério para resolver no capítulo 7 de Romanos. Dá uma olhadinha. Romanos 7, versos 14 a 25. Paulo vai falar agora da experiência dele, ele Paulo, apóstolo, ele Paulo, cristão, ele servo de Jesus, e vamos ver se ele dá um nó na sua cabeça ou não dá. Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim, Paulo falando, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o pecado, o mal, reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E a gente termina no verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você percebe que Paulo, ele dá trabalho para a gente, não dá? No capítulo 6 ele diz: já fomos libertados do pecado, já somos servos de Deus, e agora é santificação, a vida eterna. Aí você pensa: o homem parou de pecar? O homem é perfeito, o homem é santo no sentido assim que não peca. Chega no capítulo 7, parece que ele fala tudo ao contrário. Irmãos, eu tenho na minha mente a lei de Deus. Eu sei que eu devo amar as pessoas, guardar o sábado, não mentir, não fazer fofoca, não ter problema com sexo, com dinheiro, com nada. Na minha mente eu sei. Só que tem um problema. Meu corpo me chama para o pecado. E às vezes o pecado me vence. Quantos de vocês se identificam com Paulo? Levanta a mão aí. Não é fácil, não é verdade? Agora, não pense que a gente já resolveu o problema, não. Esse é o problema. Paramos de pecar ou não paramos? E aí vocês precisam entender uma coisa que vocês nunca mais podem esquecer na vida de vocês. No capítulo 7 de Romanos, no verso 7, existe a definição de pecado. E aqui Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Então, primeira coisa, o que é o pecado? Pecado é a desobediência à lei de Deus. Quando Deus fala assim: não terás outros deuses diante de mim, e você faz do dinheiro o teu Deus, você está fazendo o quê? Pecado. Você está tendo um outro Deus diante dele. Você faz do pastor Ezequiel o teu Deus, você está pecando. Você está tendo um outro Deus diante de Deus. Você faz do Papa Francisco o teu Deus, você está pecando, tendo outro Deus diante de Deus. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus é pecado, porque a lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando você usa o nome de Deus e fala assim: ai meu Deus, com o mesmo sentido de quem diz: ai que droga, o que está fazendo? Pecado, porque a lei de Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não quer dizer que não pode usar a expressão ai meu Deus. Se você invocar a Deus sinceramente através dessa expressão, cai alguém aqui lá de cima da galeria e cai no chão: ai meu Deus, tem misericórdia. Não tem problema dizer a expressão. Agora, você não pode dizer ai meu Deus como quem diz ai que droga. E muita gente usa o nome de Deus como símbolo de sujeira, de piada. E o nome de Deus não é sujeira nem piada. Quando a gente trabalha no sábado, e aqui alguns já começam a tremer, né, os visitantes, a gente tem uma impressão, irmãos, que roubar é pecado. Trabalhar não é pecado, né? Concorda comigo? A maioria das pessoas pensa assim: o que é pecado? Pecado é roubar. Agora, poxa, trabalhar também vai ser pecado? Vai ficar difícil, né, ganhar dinheiro assim. E a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus. Quando a gente transgride o sábado é pecado, porque Deus deu uma lei para não transgredir o sábado. E aí nós poderíamos dar exemplo de todos os mandamentos: desonrar o pai e a mãe, matar, roubar, mentir, adulterar ou cobiçar. Tudo isso é pecado. Só que tem uma coisa: existem pessoas na face desta terra que elas não somente pecam, elas amam o pecado. Imagina o seguinte: imagina num morro, numa favela, num subúrbio, um camarada sai armado, vai para um boteco, enche a cara, e ele gostava de uma mulher lá, E aí o outro camarada namorou a mulher. E ele vai lá bêbado, dá 3-4 tiros na cabeça daquele que namorou a menina que ele queria namorar, volta para casa dele e comemora com seus amigos. Você duvida que alguém já fez isso na história desse mundo? É terrível, não é? É uma coisa assim que não entra na nossa cabeça, que o ser humano chegue a tal nível de crime, de maldade, de podridão, e não se arrepende, e acha bonito, e publica, e faz vídeo, põe na internet, e comemora, e dá risada. Vocês entendem do que eu estou falando? Agora, eu poderia dar exemplos menos radicais, né? Porque esse aí está bem radical, né? Tem gente que conta uma mentira, ganha uma promoção, ganha um dinheiro e comemora, fica feliz. Através da mentira eu fiz uma venda, ganhei 5 mil de comissão na venda, e fica alegre, e fica feliz, e não se arrepende. É complicado, não é? Agora entenda uma coisa: Deus, através de Jesus, salva pecadores. E talvez alguém que um dia matou outra pessoa, mentiu, transgrediu o sábado, roubou, adulterou, fez pecado. Pessoas que pecaram e não se arrependeram no passado, o Espírito Santo não desiste. E Deus vai até eles e convence, e toca, e chama. E quem sabe alguns desses pecadores fazem o quê? Se rendem a Jesus. Não é maravilhoso isso? E agora a pessoa se arrepende, chora, e ela diz assim para o pastor Ezequiel: pode assinar a ficha de batismo. E aí Paulo vai dizer, né? Nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. E quando Jesus morreu, ele carregou todo o meu pecado. E agora eu vou sair do tanque batismal para viver uma vida nova. E Paulo diz: vamos permanecer assassinos? Vamos permanecer mentirosos? Vamos permanecer transgredindo o sábado? Vamos permanecer fazendo mal? Qual é a resposta dele? Não, de jeito nenhum. Só que tem um problema, irmãos. Pecar não é somente a atitude rebelde de transgredir a lei. Dá uma olhadinha no capítulo 13, verso 10 de Romanos, e esse verso é uma das grandes chaves da Bíblia para a gente entender esse assunto. Nós vamos agora contrapor o que é pecado com aquilo que significa guardar a lei de Deus, que é o oposto do pecado. E a Bíblia diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Agora olhem para mim: é possível eu não mentir? Claro que é. É possível eu não matar? Claro que é. É possível guardar o sábado? Sim. E eu posso citar os 10 mandamentos. É possível não transgredir os mandamentos? Sim. Só que tem uma coisa: eu posso não roubar, não matar, não transgredir o sábado e etc. Mas será que o meu amor é perfeito? Será que eu amo todo mundo de forma perfeita? Percebe que a discussão é um pouco diferente? Então, pecado, por um lado, significa a transgressão rebelde de quem não está nem aí com Deus. É o pecado. Mas a palavra pecado também pode significar os defeitos que nós temos, que nós não gostaríamos de ter, mas temos e não conseguimos vencer da noite para o dia. Entende a diferença? E esses defeitos que nós temos são pecado ou não são? Claro que são pecado, mas não estão no mesmo nível da pessoa que transgride, porque odeia Deus, odeia as pessoas e gosta do pecado e dá uma festa pelo pecado. Essa é a chave para a gente entender esse assunto. Em Romanos capítulo 6, Paulo está dizendo: nós não vivemos mais escravos do pecado. A gente não está mais vivendo escravo das maldades, das malícias, das vaidades, das transgressões, porque a gente já foi batizado, a gente se arrependeu, a gente mudou de vida e Deus mudou a nossa vida. Quando ele chega no capítulo 7, ele diz assim: apesar de eu ter mudado, apesar de eu ser uma nova criatura, apesar de eu ser um apóstolo de Jesus, às vezes eu perco a paciência e não queria ter perdido. Às vezes eu falo uma coisa que não devia falar, eu não consegui evitar. Às vezes eu faço um pecado que eu não gostaria de ter feito. Agora entenda a diferença: Alguns querem usar Romanos 7 para dizer assim: o pecado que eu quero, esse eu faço. E aí eu quero chegar no capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse não é o caminho. O mal que eu não quero, se você não conseguiu evitar, peça perdão, Deus perdoa e ok. Não se iluda com o pecado: eu quero pecar e quero não ter condenação. Não, eu quero não pecar e eu reconheço que eu peco. E eu oro a Deus e eu me entrego a Deus dia após dia, pedindo perdão e transformação. E mesmo pecador, se eu sou sincero, e se eu luto contra o mal, e se eu quero seguir no caminho de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Maravilhoso, não é? Vá lá para o capítulo 8, para a gente terminar. E a grande pergunta para que você não seja condenado é: quem é que está em Cristo Jesus? Dá uma olhadinha no verso 3 e no verso 4. Aí a Bíblia diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você quer saber se você está em Cristo ou não? Analise a tua inclinação, se ela é carnal ou espiritual. Para quem se inclina para a carne, você gosta mais do palavrão, você gosta mais da mentira, você gosta mais da pornografia, você gosta mais da maldade, você gosta mais da violência, você gosta mais do futebol, você gosta mais desse mundo. Então sinto te dizer, você está indo para o inferno. Só que eu fico feliz, é porque nessa manhã o Espírito Santo fala o teu coração. E se você está colocando as coisas desse mundo em primeiro lugar, você não está indo para o céu. Mas deixa eu te dizer, Jesus morreu por você. Jesus te ama demais. E Ele pode transformar a tua vida, mudar o teu coração, para que o futebol não esteja mais em primeiro lugar, para que a mentira não esteja mais em primeiro lugar, para que o sexo e o dinheiro não estejam mais em primeiro lugar, para que Deus seja o primeiro na tua vida. Quem se inclina das coisas do Espírito? A gente tem luta, a gente tem dificuldade, igual Paulo, mas a gente ora, estuda a Bíblia, louva, busca a Deus, se entrega para fazer o trabalho missionário, e assim a gente sabe, pela graça de Jesus, o Espírito Santo nos testifica de que nós somos filhos de Deus. Nós vamos terminar, vamos nos colocar em pé, vamos orar então. Deus eterno, querido e maravilhoso, é no nome de Jesus que nós agradecemos o culto deste sábado. Obrigado porque aqui pudemos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado porque aqui ouvimos a tua voz e daqui saímos mais prontos para viver ao teu lado, Pai. Que nenhuma condenação nos alcance pela graça de Jesus Cristo, Pai. Transforma a nossa vida a cada dia, não nos permita viver no pecado, mas nos dê vitória e felicidade, paz ao teu lado, em nome de Jesus é que nós oramos, amém.